aí o baile do Maestro do Pop. Do Maestro do Pop. O baile que vai parar a cidade das Mangueiras. Aniversário do DJ Neto Saudade 2019. Com Pop Saudade 3D. E Príncipe Negro Retrô pela primeira vez juntos. Início às 18 horas. Festa até 4 da manhã. Dia 5 de outubro na Via Show. Promoções: ingressos R$5 e cerveja 3x10 até às 22 horas. Apoio: Lojas Fabiola Star, Depósito e Gelo do Bad Boy, Loja João e Maria e Lojas AR Studio Make. Essa você não está nem doido de perder. Pra gente começar aqui no São Joaquim da Marambaia, vamos lá, vamos. Eu vou estar sempre em sua vida. Não aceite outra previsão. Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista. Não se ligue em papo de TV. Nossa realidade é diferente. Eu amo você. Pop Saudade. Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você. No meu coração está escrito assim: o amor. O amor. E o nosso amor nunca vai ter fim. Alô, Pretinho, dá o dedão, chega aqui, Pretinho. Nosso grande amigo Cobra 2 Mael, seu grande amor já aqui com a gente também. Um abraço pra ele e toda a comitiva. Abraço do maestro! Eu vou estar sempre em sua vida. Não aceite outra previsão. Oi! Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista. Não se ligue em papo de TV. Nossa realidade é diferente. Um abraço ao João, o rei da laranja, já aqui com a gente. Um abraço do maestro aí. Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você. Bora, João! No meu coração está escrito assim: o amor. Que loucura, a gente só vivia dançando. Pop, pop. Nosso amor ocupava espaço dobrado. E a noite, que cama tão grande, se a gente só dormia agarrado. Bora recordar São Joaquim. Cada coisa que eu dizia era sempre que você queria ouvir. Eu queria e você dava sem eu pedir. Tanto amor e tudo que o amor pode dar. E só ia se eu fosse também. Ai, eu não posso acreditar que a gente já não tá mais na base do só você. Será que aquele nosso grande amor cansou? A gente já não tá mais. Bora, meu pop! Na base do só você, você for. Só São Joaquim na Marambaia. Será que aquele grande amor meu bem dançou? Pop Saudade 3D. Sem conversa, alguém nos fala de nós dois, lembrando fatos meio antigos. Que loucura ter que disfarçar dos amigos. Aparência. Vou abraçar com carinho aí a Mary Mãe. Meu parceiro Tio Naldo dos Covardes. E aí, Rayane? Meu casal aí já na área. Um abraço do maestro. Que a gente vive mentindo. Bora, Tio Naldo! A gente já não tá mais na base do só você e você for. Bora, Marquinho, camarada, cadê o Redondo, meu irmão? Será que aquele nosso grande amor dançou? A gente já não tá mais na base do só você e você for. Será que aquele grande amor, meu bem, dançou? Pop Saudade! Pop Saudade! Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. A grande amiga Paty, Pai Xandu já na área. Onde do amor? Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada. Um abraço aqui do maestro aí, ó. O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras. E depois de um longo beijo nos amamos e casamos de manhã. Era duro trabalhar e difícil levar algum pra casa. Eu sonhava mais e mais, pensando que te tranquilizava. O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas. E depois de um longo tempo de enganos, tudo deu em nada. E aí? Só pra recordar aí, ó. Vou andando pelas ruas, misturando as verdades com mentiras. Te procuro em cada esquina e por onde passo vejo teu sorriso. Eu até nem bebo mais e como tua fruta preferida. Fugindo de mim mesmo, vou tentando começar de novo a vida. E hoje meu corpo te reclama. Yeah. nossa família pop vai chegando no São Joaquim pra curtir o Arrastão Pop aqui na Marambaia. Saudade 3D. Novo Pop Saudade. E aí? Diga só pra mim, por que será que a gente não se entende? A gente fica longe, não aprende. Morrendo de saudade, quer voltar? Diga só pra mim, tudo pra gente dá em nada. Alguma coisa deve estar errada. Será que não podemos conversar? O que houve com a gente? Só queria te entender. Te queria novamente. Não quero te esquecer. Nosso amor é muito louco. Não vive sem o outro. Temos tanto pra viver. Se não for o Pop Saudade, meu irmão, não vale a pena armar o nosso amor uma cilada. Não vale a pena. A vida sem nós dois não vale nada. Uou! Não vale a pena armar o nosso amor uma cilada. Não vale a pena. E aí, André? Deixa eu daqui mandar um abraço carinhoso pro nosso casal BM Show. Um abraço aqui do maestro. Hoje curtindo pop aqui no São Joaquim. Ó. Diga só pra mim. Obrigado pelo carinho. Porque tudo pra gente dá em nada. Alguma coisa deve estar errada. Será que não podemos conversar? É a nossa família invadindo o São Joaquim da Marambaia. O que houve com a gente? Queria novamente. Eu não quero te esquecer. Nosso amor é muito louco. Não vive sem o outro. Temos tanto pra viver. Dá-lhe meu pop! Não vale a pena armar pro nosso amor uma cilada. Não vale a pena. A vida sem nós. Máquina do Tempo. Cola da roupa neblina que corre no ar. Dá-lhe barquinho, camarada. Quando a saudade dá em cima, não escolhe o lugar. Ah, Rico. Grande Rico, saudade aí, ó. No peito uma palavra mais. Fala de bom. Então, Ultra Shop já na área, meu irmão. Volta pra mim. Um abraço aqui do maestro. Nenhuma história termina antes de começar. Desce o luar pela chuva que cai devagar. Só tem um jeito de estar. Eu sei que não vou aguentar. Volta pra mim. Coisas que a gente se esquece, se tem que lembrar. passar, volta pra mim. Ah, essa não, meu maestro do pop! Bora recordando, bora! Só sei do jeito que está. O pé, bora, Kelly! Tudo que eu disse é mentira. O casal peladeiro da saudade já na área. Um abraço do maestro. Tamo junto, o pé. Coisas que a gente se esquece, se tem que lembrar. Amor que pode machucar. Só tem um jeito de passar. Volta pra mim. Amor que pode machucar. Mais uma pra recordar aí, ó. DJ Neto! DJ Neto Saudade. Quando a gente se encontra, tanta coisa passa no meu pensamento. Tanta paz no seu sorriso. E é tudo que eu quero e mais preciso. Vou passar com carinho meu parceiro Preto Pop. Ele é Carmen. Que vai ficar a nossa velha guarda do pop chegando aí. Um abraço do maestro. E você sorrindo diz que a gente pode ainda fazer bem melhor. E aí, meu amor? Me diz que isso tudo é tão lindo. Bora, tio Naldo! Que lembra um filme tão antigo. Hoje estreando o bandeirão aí, os covardes da Sona. E aí você vem e me dá um beijo. Bora, Silva da Marambá! Desse jeito eu ainda acabo louco. Tanto espaço pra esse amor é muito pouco. Meu parceiro Cacique de El. E aí com a sua banca recheada aí de variedades, calcinha, chapéus, muita coisa boa, caneca, né? Pode ser. Muita coisa boa aí na banca do meu parceiro Cacique de El. A humildade e a competência de quem sabe fazer a diferença. Maestro, me diz que isso tudo é tão lindo, que lembra um filme tão antigo. E aí você vem e me dá um beijo. Desse jeito eu ainda acabo louco. Tanto espaço pra esse amor é muito pouco. Que eu nem sei se no meu peito cabe mais. Que eu nem sei do que esse amor pode ser capaz. Essa não, meu maestro do pop. Segura, meu irmão! Vou caminhando nas ruas pensando em você. O parceiro Dodô do meu Dieguinho. A equipe explosão, meu irmão! Nesses momentos, um abraço aqui do maestro, hein? A gente consegue se ver. Bora, meu bonde do amor. Você me diz. Bate, Paixandu. Casamento vai mal. E aí, Silva? Hein? Por isso trai. Trai, é? Já não quer mais. Mas não se vai. Eu me pergunto afinal o que sou pra você. Simples amante ou nada além de um prazer. Saudade é pop. Você se entrega pra mim com hora certa pro fim. Depois me diz até amanhã e vai. Dá-lhe, Pop! Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você o tempo todo. Pop Saudade 3D. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você aqui. Eu conto as horas que faltam pro dia que vem. Não quero mais dividir esse amor com ninguém. O que você possa dizer? Se já contou, se ele notou, ou nem quis saber. Mais pólvora! Como machuca meu peito a dor de esperar. Bora, Manabaia! Quero te amar, simplesmente poder te abraçar. É a família Pop chegando aqui no São Joaquim. Quero você só pra mim. Bora, meu Pop. Senhora. Everton Mix tá na área. Velha guarda aqui do Pop Saudade. Não quero. Tempo do Siqueira aí, ó. Você dizer. Pode crer. Adeus. Oh! Eu queria ser bem mais que amante. Bora, Nico, saudade da Casa Santos tá na área. Até você. O tempo todo. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você. Novo Pop Saudade. Eu queria ser bem mais que amante. Começando só na manha, só na categoria. Hoje aqui no São Joaquim, na Marambaia. Bora curtir, família! Aqui. Toda a comitiva aí do Pastel do Gabriel. Toda essa galera aqui junto e misturada. Curtindo Pop 3D. Pop Saudade 3D. Segue crescendo paulatinamente. Crescem as coisas, aumenta o suor. O trabalho não rende e todo mundo se aborrece. Até já perde o sorriso. Se machuca a si mesmo, se maltrata, chega ao fim. O artista, cadê o artista para alegrar a função, para recordar? Por isso eu quero cantar, para mudar a situação. Jogamos o mar, cantemos uma canção. Quem é você? Eu sou a pessoa mais tranquila do mundo. Sou assim, por isso eu canto assim. Às vezes sou um poeta, ou palhaço, ou artista. Tudo assim faz diferente. Começa a mudar o presente. Manda um abraço aí pro Dom Lázaro, o Tódio do Cachorrinho. É cachorrinho, né? Cachimbinho. Um abraço aqui do maestro, hein? Quase não sai, meu irmão. Pop! Novo Pop Saudade. Pop Saudade. Sempre. E aí, São Joaquim? A vida segue crescendo paulatinamente. Diga aí, Calanga Azul. Aumenta o suor, o trabalho não rende, e todo mundo se aborrece, até já perde o sorriso, se machuca a si mesmo, se não trata, chega o fim. O artista cabelo, o artista, para quebrar a função. O artista cabelo, o artista, para quebrar a função. Mais uma pra picar no CD. Volte pra mim, por favor, eu estou te esperando. Não importa, eu sou mesmo assim. Mas por favor, volte pra mim. Pop Saudade. Meu amor, sem você eu não vivo um segundo. Nesse instante o amor se transforma profundo. E sem você, só penso em morrer. É loucura, meu irmão. Minha loucura é uma coisa tão linda, que explode por dentro de tanta emoção, sem saber o que vai ser de mim. Volte pra mim, por favor, eu estou te implorando. Tô mentindo, estou é chorando, mas por favor, volte pra mim. Um abraço aqui pra minha galera do Explosão. Um abraço aqui do Maestro do Pop. Sejam bem-vindos aqui no Pop Saudade 3D. São Joaquim já ficando pequenininho, lotadinho. Volte pra mim, por favor, eu estou te implorando. Tô mentindo, estou é chorando, mas por favor, volte pra mim. Volte pra mim, Pretinho, quem tá aqui comigo? O grande amigo DJ Everton Mix, ex-Siqueirão, um homem que na verdade eu tenho um carinho muito grande. E sempre que ele vem aqui prestigiar o meu trabalho, a gente chama ele pra mandar um abraço pra essa galera aqui da Marambaia. Bora, Everton! Estrela! Beleza, Neto? É um prazer muito grande estar aqui, com certeza. Hoje aqui no São Joaquim, curtindo Pop Saudade, juntamente com os meus amigos aqui na Marambaia. Meu amigo Marcinho da Nike, Cacau do Whisky, toda essa galera curtindo pop, meu irmão, sucesso pra você e tamo junto, viu? Detona, meu irmão! Você é minha luz, minha estrela, meu mundo está dentro de você. Tá bom, Pretinho, senão vou perder meu lugar aqui no povo. Pensa no homem que fala bem, já, né? Tenho mais de mil razões. Você me dá carinho, me dá coragem pra vencer. Pop Saudade. Estrela, estrela, felicidade é um instante de prazer. Bora, tio Pé! Bora, Kelly! Se a galera tava com saudade de curtir o pop aqui em Belém, aqui na capital. dentro. Vamos lá. É você. Estrela, estrela, felicidade é um instante de prazer. Bora, meus peladeiros da saudade. Estrela, estrela, o meu universo é... Márcio Marambaia já na área com a gente. Um abraço, Márcio. Você também é minha luz, é a força que me conduz. Meu mundo está dentro de você, porque já tenho mais de mil razões para viver. Eu só tenho medo de um dia de você. Outra vez você diz que precisa parar. Mas eu não tenho. Amigo Emerson tá na área, bora Emerson! O que vais me dizer? Dá-lhe Betinho! Conversa, escuta. Tô com o passaporte pro aniversário do maestro, hein? Bora Kelly das Popetes agora! Pode crer! Não há felicidade, mas eu acredito que você vai voltar. Oferta, escuta-me, te amo, volte pra mim. Se abraçar com muito carinho, meu parceiro João, rei da laranja, já na área aqui com a gente. Um abraço pra você, maninho, seja bem-vindo aqui no Pop! Outra vez você diz que precisa parar. Mas eu não entendo o que vai... Bora, além de chocolate, é local já! Conversa, escuta-me, nesse instante de pé. E aí, Pantera? Com você tão distante. Os amigos da saudade. Não há felicidade, mas eu acredito que você vai voltar. E aí, meu cantor, vida? Conversa, escuta-me, te amo, volte pra mim. Volte pra mim. Saudade, a super máquina do tempo. Quanto me enganei, quanto fui acreditar nas suas lindas promessas. Bora, Paty Paixandu! A diretoria do bonde do amor. Isso só me fez chegar. É muito amor. Confusão, que os homens são iguais. Eu mereço esse castigo por ter confiado. Eu duvido não tocar o hino do bonde do amor. Vai com Deus, amor, seja feliz. Porque eu vou ser forte pra esquecer. Um dia a gente vai se encontrar. Não tente esconder se fracassar. Gravando no CD. Até as pedras se encontram, quanto mais nós dois. Pois, amor, eu sei muito melhor do que ninguém Novo Pop Saudade. Não há sem motivos pra esquecer você. Segundo! Casal BM Show! Um abraço aqui do maestro do pop, DJ Neto! Meu parceiro Marquinho Camarada! Bora! Cadê o meu? Uma atrás da outra, tio Naldo! Deu redondo. Eu não vou te dar um pedaço do meu sábado na Via Show, hein? Na Barra. Por que razão foi embora e me deixou? Bora, Helder, bora, José! Aí da passagem de liberdade. Toda essa galera aqui com a gente. Por favor, me tire desse castigo. Alô, Bilu! Sábado tem a piscina do camarada, lá na Via Show. Eu quero estar contigo, minha querida. A saudade que eu sinto é grande, não posso evitar. Desde esse momento em diante, não consegui. Cantor Vidal já tá na área com a gente. Bora, João da Laranja. Um abraço do maestro. Hello, hello, estou aqui. Saiba essa saudade de você. Chama atenção do covarde Paulinho Boy. Tá doendo, hein? Dá um chega aqui, Paulinho. Aqui com o Luiz. Hello, hello, estou aqui. Saiba essa saudade de você. Tá doendo em mim. No alto da serra eu fiz essa canção de amor pra falar dos nossos momentos que nas asas do meu pensamento torna meu sonho azul. Saudade quando invade o peito. De amiga Cacá do Whisky. Chuva fria. Tá na área com a gente, um abraço pra ela. Everton Mixer! Perdoa essa minha. Muito pacote hoje. Deus, fica comigo de vez, por favor. O homem da web rádio. Pop Saudade na época. Não, não vai embora. Pode voltar, meu. Não leve o meu sonho azul. Um dia é um dia. A minha alma chora. Amor, doce amor. Não, não vai embora. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Imaginando, vai maestro, vai mais uma aqui no pop, aqui no pop.

mas vai só dando pontapé inicial. Hoje aqui no São Joaquim, na Marambaia. E a família vai chegando junto pra curtir. Quando o amor invade o coração, a gente sai de sério, fica cega de paixão. Oh, oh, cega. Bora, Silva da Marambaia! Só faz sentido a vida se aqui comigo pode estar o meu amor. Meu amor. Oh, oh, bem juntinho, meu amor. O homem da refrigeração, hein? Se eu faço da geladeira. A paz no mundo todo lhe dá, e os momentos de felicidade nunca mais vão deixar acabar, porque descobri que eu não vivo sem você, descobri que eu não vivo sem você, descobri que eu não vivo sem você, meu amor, descobri que eu não vivo sem você, descobri que eu não vivo sem você, descobri que eu não vivo sem você. Uma atrás da outra, Everton! Pop e saudade. Pop e saudade. Close. Quando eu não vou permitir mais uma decepção, as armas desse falso amor ia ferir um de nós dois. Não me leve a mal, não quero nem bom. Se abraçar com carinho minha grande amiga Lene Chocolate. Sim. A Claudinha tá na área também. Existe. Bora, Claudinha! Vamos! Não vou permitir o fim. Sali, maestro! Não vou permitir o fim. Não quero um amor assim. Não vou permitir. Não, eu não quero. Só pra ficar no CD. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais longo e lindo romance que já é. Bora, meu parceiro Herbert do Detran. Você brincou com os meus sentimentos. E aí, Pantera? Casal peladeiro na área. Não deu valor em mim, no meu amor. Não vou mais chorar. Osimar Merengueiro. Não vale a pena ter você, mas vou encontrar alguém que vai. Sobre amor, se ele ainda vive ou se apagou, se é realidade ou ilusão. Top Saudade! Deixamos de fazer coisas pequenas, como mandar flores ou poemas, coisas que alegram o coração. E no dia a dia, minha irmã? No dia a dia conseguiu enfraquecer, fez um romantismo. Porque restou Kika da Cabanagem. Um abraço do maestro. Parceiro, meu gerente Aquino e a sua morena digital de Santo Isabel. Já aqui com a gente curtindo o pop. Um abraço do maestro! Te amo e não aceito te perder. Não deixarei que o nosso amor chegue a esse fim. Sua amiga Tati, também a Suelen. Já aqui com a gente curtindo o pop. Um abraço do maestro! Banda Kiss, pra dançar e emocionar. Vamos resolver nossos problemas, vamos conversar, ir ao cinema. As morenas do pop na época, é, as Marias, pode crer. Para Dentinho! Quero reencontrar o amor ausente, lembro do passado, sinto presente, procuro com você felicidade. Maestro do Pop, do Maestro do Pop, o baile que vai parar a cidade das Mangueiras, aniversário do DJ Neto Saudade 2019, com Pop Saudade 3D e Príncipe Negro Retrô, pela primeira vez juntos, início às 18 horas, festa até 4 da manhã. Dia 5 de outubro na Via Show. Promoções, ingressos R$5 e cerveja 3x10 até às 22 horas. Apoio, Lojas Fabiola Star, Depósito e Gelo do Bad Boy, Loja João e Maria e Lojas AR Studio Make. Essa você não está nem doido de perder.